Pedro Ernesto Denardin. Olá, boa tarde, 1h05, é uma quinta-feira de sol aqui em Porto Alegre, o Sala de Redação está começando e hoje tem Grêmio e Lanús às 7h15 da noite pela Copa Sul-Americana. E você que é ouvinte da Gaúcha, fique tranquilo porque nós colocamos a Voz do Brasil às 11 da noite, portanto, você terá todo o jogo no Futebol da Gaúcha. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Roder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESE Fiat, Fiat IESE em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício. E plano de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Adroaldo Guerra Filho, a importância do jogo desta noite para o Grêmio, Guerra. Pedro, o jogo de hoje é um jogo que vai dar ao Grêmio fôlego para jogar a final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio liquidando hoje a fatura, e muito provavelmente vai fazer isso, porque além de ter mais time do que o Lanús, o Lanús ainda veio aí com alguns desfalques, né? E a culpa não é do Grêmio, isso acontece, é uma coisa normal. E o Grêmio ganhando hoje está classificado. Estando classificado, o Grêmio terá a condição de, no meio da semana, quando enfrenta o Aragua, de colocar em campo o seu time reserva, sei lá, reserva, meninos, como bem entender, porque aí fica pronto esperando o Grenal da Arena. Então, além da classificação, e o Grêmio quer se classificar, sim, para sonhar com o título, né? Ao contrário do que lá no início se imaginava, era uma competição a mais. Não, o Grêmio quer o título. Vale muito para isso, para poupar fôlego e decidir o Campeonato Gaúcho dentro da sua casa no outro domingo. Então tá, concorda com isso, Maurício? Olha, o Grêmio está fazendo certo com o time titular, porque repetição entrosamento melhora. O círculo virtuoso que se estabelece em esporte coletivo é o seguinte, Pedro. Você tem um time que você chega a esse consenso de que tem os melhores. Os melhores você repete. Repetindo, eles vão se conhecer, vão entender o movimento uns dos outros e vão fazer isso automaticamente. Tornando automático, o entrosamento vai melhorar a execução. E aí você vai depender da qualidade individual de cada jogador. E o Grêmio tem um jogador raríssimo à disposição chamado Ferreira, um driblador. Então pois todo é, time Maurício, de futebol... Oi? Mas esse teu conceito aí não está sendo ouvido por muita gente. O técnico do Inter, por exemplo, não faz isso. Tem muita gente que apoia ele. Não, eu consigo ver, por exemplo, vamos trazer, guardando as proporções, um exemplo muito bem sucedido do melhor treinador do mundo. Pé. Já viu, não, né, Maurício, como não. É que vai ser o clima hoje? Já entrou com dois pés. Não, mas até... Não pode defender o Ramires, tá errado. Não, mas deixa eu dizer uma coisa em relação a... O Maurício tá acusando o Ramires, eu tô defendendo o Ramires. Não, eu não tô fazendo tá acusar, eu tô falando... Tá primeiro. Ele te usou, time, Maurício. Tá querendo o mesmo te usou, Maurício. Contra o Ramires. Vamos organizar esta orgia para que cada um faça a sua parte e tenha pluralidade de opções. Sempre assim. Lembrando que algumas coisas não tem graça nenhuma se for muito organizado, né, Maurício? Aí é uma questão de conceito, aí não é... Né? No caso do futebol, tenho certeza que está certo. Olha, não organizando você pode ter problema de estar sempre na mesma condição, mas vamos adiante que é outro assunto. Se a luz estiver apagada daí. Boa, Alex, vamos retomar aqui para o negócio não descambar para o infinito. A parte que o Grêmio está fazendo certo com o Thiago Nunes é que ele alcançou uma síntese dos melhores. Entre os melhores, ele tem um jogador raríssimo, que é um driblador, que o Internacional, por exemplo, na comparação que o Pedro propôs, o Internacional não tem. Então ele repete esses jogadores, porque repetindo entrosa melhora. Melhorando, ele pode ter um time melhor para o Grenal do final de semana. Ah, mas pode perder jogador? Sim, ele pode perder jogador, porque a disputa é de risco e de contato. Mas ele ganhando hoje do Lanús, ele faz a sua classificação e vai botar o time sub-Z no meio de semana seguinte para jogar contra o Aragua. Então está pensando bem o Thiago Nunes. E eu estava trazendo um exemplo, Pedro, guardando sempre as proporções, o Guerra sempre tem reservas quanto a isso, então eu quero guardar as proporções. Eu vou falar do melhor treinador do mundo, Pepe Guardiola. Ele tem no City o time que mais varia a escalação de um jogo para o outro dentro da Premier League, da qual ele é campeão. Mas na Liga dos Campeões, ele repete o seu time titular. Lá está o seu time titular. Por que que ele faz isso? Bom, ele tem um elenco extraordinário, que é a primeira coisa. Segundo, ele tem um departamento de fisiologia que fica indicando o tempo inteiro para ele. Você quer preservar o cara na melhor condição? Não bota hoje, bota só na outra semana. Assim vai indo. No caso do Grêmio, o que o Thiago Nunes faz é pragmático. Eu recém cheguei, eu estou substituindo uma estátua, portanto eu preciso repetir para melhorar. É o que ele está fazendo com razão. Ele já mudou o Grêmio, né? Ele já mudou o Grêmio, né, gente? Boa tarde para todo mundo. Porque o Grêmio chegou com um discurso de não dar muita importância para a Sul-Americana, daqui a pouco Gauchão, Copa do Brasil, Brasileirão é mais importante. E ele chegou valorizando muito a Sul-Americana, porque a carreira dele deu um salto pela Sul-Americana. Eu acho que ele foi assim... competindo, Bagé, essa expressão do Maurício, pragmatismo, é interessante, assim. Claro que o Thiago Nunes não veio treinar ele mesmo, ele veio treinar o Grêmio. Mas ele chegou aqui pensando o seguinte: olha, vindo um momento ruim na carreira, não deu certo lá contra o Corinthians, de alguma maneira tenho que colocar ali a minha assinatura de que eu sou Thiago Nunes, aquele campeão da Copa do Brasil, e eu tenho um período curto. Nesse período curto, eu não posso mexer muito. Em seguida, tem um título gaúcho para decidir e um grupo de sul-americano, que é um só que passa, né, Bagé? E aí ele, nesse período curto, vou repetir time. Período curto, eu não sei se ele vai fazer isso a temporada inteira, não. Vou repetir time e vou tentar vencer e me credenciar. Mas ele não tinha muito o que romper... Porque ele pegava... Tem várias situações que daqui a pouco a gente vai considerar que determinado jogador não estava à disposição, outro começou a se doar mais, mas enfim, ele foi por objetividade. O jogo de hoje, ele tem uma importância tamanha para a classificação. Hoje, quando a gente olha para a tabela de classificação, o Grêmio tem 9 e o Lanús tem 6. Ou seja, não precisa ser formado em matemática para fazer esse cálculo. O Grêmio ganhando o Lanús hoje, ele dobra a quantidade de pontos. Ele permanece o Lanús com 6 e vai o Grêmio a 12. Então, podendo ter uma tranquilidade ali na frente, aí sim de mexer em alguma coisa. Hoje ele está indo muito mais pela objetividade. Ele não mexeu em muitas situações. Porque ele está indo. Tem uma coisa, Léo, que aqui no Sala, quando ele chegou, eu gostei da maneira que ele se posicionou, porque ele evitou qualquer tipo de polêmica, qualquer tipo de comparação. Ele foi instigado em algumas perguntas. Ah, mas antes era assim. Não tem muito o que mexer. Ele foi um diplomata. Mas ele está usando o Grêmio, a cada partida que passa, a refeição principal é o jogo seguinte. Ele foi educado, ele não está preservando ninguém. Ele não tem tempo de treinar. É que nem o Pedro com o Ramires, né? O Pedro diz que não critica, mas critica. O Thiago Nunes diz que não vai mexer no time, mas mexe no time. Ele não tem tempo de treinar. Ele não tem tempo de treinar, Pedro. E aí ele treina no jogo. Porque ele chegou, pegou um trabalho em andamento, ele está promovendo modificações. Ele mexe pontualmente no time, daqui a pouco joga o Wanderson, não joga o Rafinha. O Diogo Barbosa entrou, o Cortez deu o lado, ele tem mudanças. E no caso do Inter, o Inter muda, mas o Inter tem uma base, a gente já discutiu isso, de 7, 8 jogadores que se repetem. O Inter muda um e outro, uma peça e outra. Mudou agora no Tátira, porque pela questão de não ter tempo de recuperar fisicamente os jogadores, e aí fez aquela questão da minutagem, de usar no segundo tempo. Mas a base, ela se mantém, são 7, 8 jogadores, são mudanças pontuais. A gente teve uma discussão aqui atrás na época do Aguirre e do tal do Rodízio, que o Aguirre veio com essa ideia. Ele argumentava de que ele tinha que ter 15, 16 jogadores treinados, prontos para ir jogando, para ir alterando, para ir chamando quando necessário. Foi corrido aqui do Rio Grande do Sul. Mas não foi exatamente por isso que ele foi corrido, né? Ele foi corrido porque o time dele corria muito pouco, a preparação física do time dele era muito frágil. Ele atrapalhou muito o trabalho dele. E ele foi corrido porque ele foi na sala do presidente que rebaixou o time. Né? E reclamou porque tinha uma questão interna de jogadores, ele reclamou, e aí, para criar o fato novo na semana do Grenal, o presidente que rebaixou o time o demitiu. Mas ele no foi Atlético, ele passou a mesma coisa, Léo e Potter. Ele passou a mesma coisa no Atlético. Ele começou bem, aí começou a ter problema físico. Eu lembro dos colegas jornalistas mineiros ligando pra gente: olha, aconteceu. Eram mais do mesmo, né, Diogo? O Diego Aguirre tinha um negócio impressionante. Olha, eu vou recitar, mas do meio pra frente o que o Aguirre tinha. Ele tinha Arangues, D'Alessandro, Valdívia, Sacha e Nilmar. Isso é o que ele dispunha do meio para frente. E ele fez uma campanha meritória de semifinal de Libertadores. Eu nunca vou considerar fracasso você ficar entre os 4 da Libertadores. Não posso chamar isso de fracasso. Porém, ele dava o seguinte: 25 a 30 minutos de um futebol bem jogado que você se encantava de ver jogar. Ou o Internacional definia o jogo ali, ou passava os outros 70 minutos sofrendo e fazendo oração porque parava de correr. Ele foi sempre refém do seu preparador físico, por alguma razão trabalhavam sempre juntos, e o Inter devia nesse quesito, e por isso se atrapalhou na semifinal da Libertadores da América. Então tem componentes nisso, né? Tem componentes, Maurício, mas, por exemplo, no São Paulo ele sai a 5 rodadas do final e o São Paulo afunda, e até hoje se diz em São Paulo que ele deveria ter ficado para classificar o time para... Não, eu não teria demitido, tá, Léo? Muito menos às vésperas de um Grenal. Isso é coisa da cabeça criativa de quem rebaixa o Internacional ao final da temporada, né? O ponto, Maurício, é que a discussão que se tinha lá atrás, me parece que ela não se resolve. É uma discussão que segue, que prossegue. E lá atrás a gente discutiu muito isso, e hoje se viu que tu repetir 11, quarto e domingo na loucura que é o calendário brasileiro, é impossível. Como é em qualquer calendário? Eu tô chegando à conclusão que é bom não treinar. Porque se tu treinar, tu encontra o Marcos Guilherme. Não treina, porque se não joga o Marcos Guilherme, se não joga o Zé Gabriel, não treina. Palácios. Claro, o treino escala ruim. O treino é Palácios, base tá de chegando, tudo, né, Pedro? Tira um pouco dessa conta do Marcos Guilherme e do Zé Gabriel, erros repetidos. Ele tá se ambientando ainda. Eu sei, mas como ele está se ambientando, como ele nada produz, não é a hora dele. Deixa o outro até ele se ambientar. É só essa a diferença. Mas o comparativo acho que ele pode jogar bem. Eu não estou dizendo que ele foi feito, mas como nós vamos intermendo assuntos e uma coisa está muito ligada à outra, por toda a capacidade que tem de noticiário da dupla Grenal, o comparativo serve, porque são dois treinadores em início de trabalho, mas o Thiago Nunes ele tá pau na máquina o tempo todo. O Ramires, como disse o Léo, ele tem 7, 8 titulares, mas ele faz essas alterações no time, coisa que o Thiago não tá fazendo. Enquanto vocês dormiam esta noite, a 1 da manhã, Eu escutava Rafael Colli. Eu estava acordado assistindo Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Não, eu estava ouvindo o Barão da Madrugada. E ele entrevistou o Silvio Teitelbaum. E ele trouxe algumas informações. É um torcedor colorado, é um administrador. É um cara muito interessante. Já trabalhou conosco aqui na RBS. Coloradíssimo. E ele estava dizendo o seguinte, os jogos do Inter que tem relevância, e aí ele colocou Libertadores, o Grenal e os dois jogos contra o Juventude, o Grenal do Gauchão e os dois jogos do Juventude do Gauchão também, que são times da Série A. O Inter dos 21 pontos, ou seja, 7 jogos, ganhou 9. E os 9 pontos foram ganhos dentro do Beira-Rio. O Inter não ganhou nenhuma partida contra adversários relevantes. E relevantes eu estou botando o colombiano, o boliviano, estou botando o Olímpia do Paraguai no seu pior momento, estou botando o Tátira, estou botando todo mundo. O Inter ganhou 3 partidas dentro do Beira-Rio. Verdade, 3 goleadas. O Inter, se tivesse uma campanha de aproveitamento de 40% aproximadamente no Campeonato Brasileiro, eu fiz depois uma regulagem ali, ele ficaria em 14º lugar atrás do Atlético Goianiense. Ou seja... Teve uma época que essa crítica cabia ao Odair Helman, lembra? Ele tinha uma dificuldade de ganhar fora de casa. Pensei nisso agora, Potter. Exatamente. Acho que 2018. Ele ficou um ano sem ganhar e foi ganhar lá no Ceará uma partida. Isso, no fim do Campeonato Brasileiro, exatamente. Cabia também, né? Claro que tem que achar um novo jeito, né? Hoje a gente, algumas desculpas foram válidas, outras desculpas não foram válidas. O Inter não cansou contra... O Inter, alguns jogadores cansaram, mas o Inter mudou 5 jogadores para a reta final do jogo, lá na Venezuela. Então, não, com 5 jogadores novos... Não foi por cansaço que o Edenilson errou aquela bola com o Lomba, né? Potter, você está trazendo uma situação interessante, porque este país, eu quero guardar as proporções, mas este país tem falácia... Tem mentira, tem distorção, tem verdade, tem fake news, e por isso estamos vivendo o que estamos vivendo. Vamos trazer aqui para o futebol para tentar evitar uma falácia sobre a qual se sustenta a titularidade de Zé Gabriel. Ele é titular porque o Lucas Ribeiro tem dificuldade na saída da bola. Não, não tem. Nunca teve. Lucas Ribeiro, tecnicamente, é bom jogador. Lucas Ribeiro é o cara que no Grenal é responsável pela única chance de gol do Internacional em jogada pessoal até entrar na área do Grêmio conduzindo a bola. Ele é bom cabeceador e está no banco sob a falácia de que sai com a bola pior do que Zé Gabriel. Então a gente pode discutir a titularidade. Não, o Zé Gabriel sai bem para o adversário. O Zé Gabriel arma o ataque do adversário. E a culpa não é dele. Quando eu estou dizendo isso, parece que o cara está botando na cruz com prego o Zé Gabriel. Não, o Zé Gabriel é um promissor primeiro volante que não é nem zagueiro. Que dirá bom zagueiro? A insistência do Coudet foi corrigida com o Abel Braga, que botou Moledo e substituiu por Lucas Ribeiro. E a insistência do treinador atual, que tem muitos acertos, e este enorme erro pode comprometer o seu trabalho e comprometer a carreira do Zé Gabriel. Mas imagina a cabeça dele, torcida em campo, Alex, mas, a vaia era no alto-falante. Mas ele precisa corrigir. Na questão de zagueiro, Maurício, eu acho que o Inter, e aí tem uma dificuldade que o Inter tem, e eu me lembro da primeira entrevista do Ramires, porque uma das críticas ao Coudet é de que ele ia para a entrevista e dizia: o grupo é curto, né? Oh, o grupo é curto. E aí já ele pede reforço. Inclusive, isso teria sido o estopim da saída dele, né? Da crise que provocou a saída dele. Segundo a direção do Inter na época, foi, né? Segundo teria sido. Mas, enfim, o Ramires, na primeira entrevista, e talvez avisado disso, ou certamente. E eu tenho informações de que ele conversou também muito com o Coudet antes de vir. Ele não reclama de zagueiro, de falta de volante, de falta de atacante. Ele disse: eu vou trabalhar com o que eu tenho. Tanto o Zé Gabriel, que não é zagueiro de origem e que está num processo de adaptação, e não é bem assim para tu ter a mecânica do lugar, para tu ter a malandragem do lugar, a tarimba para ser zagueiro, isso é algo que se forma numa trajetória mais longa. Tanto o Zé Gabriel quanto o Lucas Ribeiro, que é zagueiro de origem, não tem o perfil para jogar nessa ideia de jogo do Inter. Por quê? Porque o Inter, como ele vai atacando com o maior número de jogadores, a retomada ela é muito lenta. E no jogo de posição, e esse é um dos problemas do jogo de posição, tu não tem como fazer blitz, porque como os jogadores estão espalhados cada um na sua posição, na hora que tu perde a bola, a blitz ela se torna mais complicada. Então tu precisa ter zagueiros rápidos para que se cubra esse espaço de campo. Léo, o Lucas Ribeiro tem. Não, o Lucas Ribeiro tem velocidade, Léo. O Lucas Ribeiro é um zagueiro veloz. O Lucas Ribeiro. Não, não, aí discutimos da origem já. Ele é lento e a retomada dele a partir do momento que ele é batido. Léo, mas ele é mais lento que o Zé Gabriel? Não, ele é zagueiro veloz. Os dois não é veloz. O Zé Gabriel não é zagueiro. Veloz. O Zé Gabriel não é zagueiro. Começa pelo que o Guerrinha disse. Veloz, zagueiro veloz, era o Moledo lá atrás, antes da cirurgia no joelho, que o Inter contrata o Moledo porque ele pega o Nilmar numa corrida no jogo pela Copa do Brasil, e aí o Inter levanta as orelhas e diz: opa, tem um zagueiro. Zagueiro rápido é o Juan do Grêmio. Ah, mas então o Moledo se encaixaria no modelo. Acho que sim, porque ele é veloz. É muito difícil encontrar o cara. Zagueiro de construção para o jogo de posição e ao mesmo tempo veloz. É muito difícil. Vai ser complicado. A primeira coisa que o treinador... Esse é o desafio do Inter, Guerra. Esse é o desafio do Inter, de buscar esse jogador. Só que o Inter não tem dinheiro. O que que faz o Ramires? Assim como ele respondeu do Marcos Guilherme. O clube colocou aqui... O jogador está disponível e eu vou usá-lo. Assim como tem o zagueiro Zé Gabriel. Ele pode usar outro, né? Caio Vidal está disponível. Caio Vidal. O problema é que tu tem que botar os melhores para jogar. Ponto de partida. Num time de futebol se escala os melhores. Os que não são melhores esperam. Mas no Internacional, coincidentemente com os técnicos estrangeiros, o Zé Gabriel foi sempre guindado à condição de titular. Coincidentemente, só com os estrangeiros. Chegou o Abel aqui, olhou e disse: não, tu não vai jogar mais, vai jogar o Moledo. E tem uma melhorada, a zaga, diga-se de passagem, uma melhorada de 700%. Mas num outro modelo, entendeu? De jogo, tu entende? Bom, isso, né? Então mude-se o modelo. Mas o Inter contratou ele pra jogar nesse modelo. Não, mas não tem jogador pra jogar nesse modelo. Bom, então o Alessandro Barcelos tem que chamar ele e dizer: eu me enganei. Não tem. Obrigado. Não a passagem tem. Da... Léo, eu acho que eu volto pra casa. Eu vou te dizer, eu acho que se continuar assim, vai chamar ele em seguida. Eu acho que é contra o discurso dele, mas enfim. Muda-se o discurso. Mas eu acho que a gente tá falando aqui, Guerrinha e Léo, hein, Guerrinha e Léo? A gente tá falando assim, ó. O Miguel Henrique Ramírez, enquanto ele estiver aqui, ele vai jogar desse jeito, jogo de posição. A gente tá falando de escolhas, não de mudar o modelo de jogo. Eu entendo que, por exemplo, no caso do Marcos Guilherme. Mas não tem jogador pro modelo não, de jogo. Não, tudo bem, mas eu discordo também. Falando disso, em ponteiros. Guerra. Eu também discordo. Falando disso em ponteiros, tá, Guerrinha? Ele joga no 4-3-3 e ele quer dois ponteiros. Cara, se ele tem um ponteiro que é Caio Vidal e outro ponteiro que é Marcos Guilherme. E o Marcos Guilherme não está entregando defensivamente nem ofensivamente, foi finalizar uma vez lá no último jogo do Inter contra o Tátira. Ele pode fazer uma escolha diferente, não vai interferir no modelo de jogo dele. Mas né? Pode existir conversa. Olha, vou fazer uma pergunta bem inocente aqui, só para a gente pra entrar na... Não é inocente, Bagé. Nunca faz pergunta inocente. Existe algum momento que pode... há pouco foi citado aí o Aguirre lá no Rodízio. Teve uma famosa entrevista do então era homem do futebol do Inter, doutor Carlos Pellegrini, E o doutor Carlos Pellegrini, do alto seu conhecimento de futebol, em determinado momento chegou, isso na frente de repórteres, e deu um tapinha nas costas, assim mesmo, tocou nas costas do Aguirre e comentou, acho que depois de um jogo contra o São José, ele comenta sobre, de repente, dar uma mudada de esquema. Sabe? Pô, vamos fortalecer. Sabe aquela resenha que tu chega brincando, mas tu diz o que quer que seja passado? Aonde que eu quero chegar? Em determinado momento, e aí eu vou trazer, por exemplo, uma experiência minha, quando sempre questionava o Renato se o Renato tinha convicção ou se estava ultrapassando a raia. Onde termina a convicção já começa a teimosia. Ela é bem uma linha tênue ali, por vezes nós mesmos, normais, seres humanos, chegamos a esse equívoco. A gente acha que está na convicção e já está na teimosia. Será que não está na hora daqui a pouco? Será que existe essa conversa dentro do Internacional? Porque eu fico pensando na cabeça do Zé Gabriel. O Zé Gabriel foi guindado pelo Cudê a uma situação de titular. Aí ele olha lá pro lado e diz assim, pô, mas até bem pouco tempo estavam dizendo que esse Moledo aí era até condição de chegar a uma seleção brasileira, zagueiro de vigor. Se o Tite professor... perguntou do Moledo pra mim e pro Diogo. Eu sei, numa é verdade, verdade. Se o professor tá lá tirando ele... CBF. Se o professor tá tirando ele e me colocando, opa, ficou claro que o professor quer que eu execute aquilo. Aí beleza, ele vai lá, como diz o Garrinha, chega o Abel e tira o Zé Gabriel, volta o Moledo. Aí, claro, o Moledo machucou, sei de tudo isso. Só que nesse momento, ele está exposto a uma situação que ficou muito claro. E aí eu volto para essa questão, que eu já não sei mais se é convicção ou teimosia do Ramires. O Ramires vai continuar com o Zé Gabriel. Aí eu estou questionando, será que tem alguém no Internacional que possa, de vez em quando, dar uma conversada com o Ramires? É que a premissa é Grenal. Eu acho que no Grenal não. No Grenal, o Bagé disse que ia fazer uma pergunta. Foi a maior pergunta da história do universo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta mesmo. Quando o Lúcio Lucas Ribeiro... Tempo, do mesmo tempo, quando, vai embora, mesmo direito. Quando o Lucas Ribeiro, quando o Lucas Ribeiro jogou o Grenal lá na Arena... E foi o melhor jogador em campo pelo Inter? O Zé Gabriel estava no banco, foi uma opção? Foi uma opção. Porque o Diego Souza é um zagueiro... É um centroavante que sabe usar muito o corpo. Que joga o corpo acima do zagueiro. Tu precisa de um zagueiro de mais imposição. E isso o Lucas Ribeiro tem. O Zé Gabriel não é um zagueiro de imposição. O Zé Gabriel é um cara mais franzino. E aí o Zé Gabriel não é nem zagueiro, Léo, com todo respeito. Ele não é zagueiro, que dirá bom zagueiro. E a única discussão que eu quero pontuar. Deixa eu só pontuar, Léo, para o pessoal entender o que eu e você especialmente estamos discutindo e discordando essencialmente. A partir daí a gente vai embora. O Léo parte do princípio de que o Lucas Ribeiro não é veloz. Eu parto do princípio de que o Lucas Ribeiro é veloz. A gente nem está discutindo o Zé Gabriel. E que, portanto, em não sendo veloz, o Lucas Ribeiro não seria um zagueiro ideal para o modelo de jogo do Ramires. E é essa discordância que eu tenho de você. Ele é veloz e deveria ser titular deste modelo. Eu quero só dizer o seguinte. O Lucas Ribeiro, ele não é veloz, mas ele tem boa saída. Tanto é que o Inter vai buscá-lo no Hoffenheim, porque ele tem essa boa saída de bola. Só que a retomada dele, ela não é uma retomada rápida. No que se equivale com o Zé Gabriel. Aí não é informação, aí é uma observação minha, né? Uma interpretação minha. Eu acho que o Ramires vê no Zé Gabriel uma saída mais limpa, já que tu não tem velocidade nos dois, retomada nos dois, vai numa saída mais limpa. Eu acho que o Inter vai precisar, imediatamente, mesmo não tendo dinheiro, garimpar no mercado um zagueiro rápido e que saiba sair jogando. Ah, é raro? É raro. Ou tu faz isso, ou tu vai ficar muito exposto, porque a bola tá entrando na área do Inter, tá? Tá entrando na defesa do Inter. Tem outra gravidade no que nós estamos discutindo, e aí não é nem o que você e eu estejamos dizendo, tá? Tô falando sobre consenso. Essa premissa da qual se parte, de que o Zé Gabriel é titular porque tem bom passe na saída... É premissa minha. Não, tá, mas deixa eu perguntar pra você. Não, perfeito. Mas você acha mesmo que o Zé Gabriel tem esse passe? Acho. Porque eu não vejo esse passe no campo. Eu vejo ele armando um contra-ataque em cima do outro do adversário. Mas, Maurício, o gol do Inter, o quarto gol, que a bola transita pela esquerda, volta no goleiro, naquela reclamação de que a bola volta no Zé Gabriel... Sim. A bola sai do pé do Zé Gabriel, encontra o Nonato na entrelinhas e o passe do Nonato vai pro acho que é o Yuri Alberto que entra pela esquerda. Não, Caio Vidal chuta, dá no Rodinei e o goleiro rebota e o Rodinei faz o gol. Caio Vidal, exato, Caio Vidal. É uma passe do Zé Gabriel, tem lances de gol que começam pelo Zé Gabriel. Mas é que a bola saindo de lá, pode parecer óbvio que eu vou dizer, né? Mas em algum momento ela vai passar pelo pé dos dois ou três zagueiros que tiverem em campo, né? Não necessariamente seja um passe dele. Se tu tem uma ideia que o zagueiro precise começar o jogo... O passe dele, que é o antepenúltimo, tem que ser valorizado. Vai passar, claro que Internacional vai. Começa, mas o passe começa dele atrás. É passe vertical. O Internacional começa atrás, leva um minuto e meio para chegar no meio do campo. No meio do campo, para chegar um minuto e meio, pode cronometrar, para chegar no meio do campo. É Cuesta, é Zé Gabriel, é Lomba, é Cuesta, tá chegando é Zé mais Gabriel. Rápido agora. Um minuto e meio leva para chegar no meio de campo, no gol adversário, é uma eternidade. Mas, Guerrinha... Olha, eu quero Guerrinha, que ele continue do jeito que tá, que é para mudar o discurso logo. Guerrinha, esse entendeu? Dia também, não tem, também. Não, o treinador dia... tem que se adaptar com o que tem. Não é entendeu? Assim, Guerrinha. Não é, é assim. Se tu chegar num emprego, então, eu faço uma coisa diferente. Não é emprego. Mas não é um emprego normal, não é um emprego como o meu e o teu. Não, mas não, embora, claro que é. Vem cá, embora, tu vai ter que mudar 20 jogadores pra dar pra, pro treinador se adaptar o esquema dele. O cara tava lá no Equador. Tá? E aí tira manda o cara de novo pro Equador. O Inter treinando esse belo Independiente Del Valle aí, que eu ouvia falar uma barbaridade. Não, mas a gente viu aqui, né? Tu disse que era uma lata de bicho, ele engoliu o Grêmio. Não, ele não é não, ele tomou 5 então, do Palmeiras. Sim, mas ele engoliu não é não, ele é um avião. Tu disse, ele é uma lata de lixo. É uma lata de lixo, volto a dizer, é uma lata de lixo. É, mas então... É uma lata de lixo. Então, ele perdeu então, aqui, perdeu lá pro Palmeiras. Tá, então é o seguinte, na tua categoria... Ele não vai nem se classificar. Na tua categoria, lata de lixo, o que resta pro Grêmio, então? O Grêmio naquela época também estava muito mal, era uma lata de lixo, sim. Então, o Grêmio era baixo de lata de lixo? Claro que era, o Grêmio estava muito mal, ou tu não sabe? Não, mas se o Grêmio é menos... Ou vocês não querem dizer isso? Mas o Grêmio é menos... Por que o Grêmio mudou o treinador? Eu não acho o Grêmio lata de lixo. Por que o Grêmio mudou o treinador? Porque estava um avião, estava uma maravilha. Eu não acho nenhum time lata de lixo, eu acho que lata de lixo é algo descartável. Não, eu acho, eu tenho a coragem de achar. Eu tenho Aí eu tenho. Direito teu e eu respeito. É exatamente. Mas eu não classifico ninguém. Agora o Independiente Del Valle é um timaço. De ponto de vista. Não é um timaço. Ele não vai nem se classificar. Ele perdeu em casa pro Palmeiras, perdeu fora. Eles vieram aqui e jogaram, botaram a bola na boca do Grêmio lá e aí, botaram a bola no boca do Grêmio. O Grêmio não é parâmetro, não era parâmetro. O Grêmio tá na série B do campeonato sul-americano, rapaz. Mas dá pra olhar um pouquinho o adversário? Dá pra analisar o adversário? Claro que dá, Aí é fácil. Aí na quarta eu digo uma coisa, na segunda eu digo outra a e prova, vida que segue. A prova que eu... Não, eu não. Eu digo na segunda e na quinta mesmo. Sim, e a prova que eu olho o adversário. Muda conforme o placar. Eu vou te provar que eu olho o adversário. Eu olhei o Aimoré, eu olhei o Esportivo, eu olhei o Juventude, eu olhei o adversário. O Inter ganha de 6, de 7, tá bem. O Inter perde, tá tudo errado. Aí não adianta, tem que trocar o técnico quarta e outro na segunda. Pra mim não serve. Eu disse quando tocou 4 no Juventude, que o Juventude entregou 2 gols, abram o olho. Não entregou. Vamos atacar com 10 no escanteio. Ah, não entregou. Desculpe, eu desaprendi tudo. Senhores, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, que é pra limpar nessa hora que tem bronca, essa coisa toda. Porque lembra a proteção do álcool ajudada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. Fala, Potter. Eu não quero me apressar, mas aparentemente o Léo tá gostando do trabalho do Ramires e o Guerrinha não. Foi mais ou menos isso que eu tirei da conclusão. Evidente, não quero me apressar em tomar uma decisão, aparentemente hoje. Tô brincando, Guerrinha. Calma, Guerrinha, tô brincando. Não, eu tô calmo. Evidente que eu não tô gostando. Dia 13 de maio, o Guerrinha não gosta do trabalho do Ramires. E hoje o Léo gosta. Que eu não tô gostando? Aparentemente. Tu não pode perder pro venezuelano de virada. Não pode, mas acho que os jogadores colaboraram muito, Liguinha. Como é que eu vou gostar? Tu imagina como é que eu vou gostar? Acho que os jogadores colaboraram. Vem cá, isso é trabalho do treinador. O treinador tem que manter os caras motivados. Eu tenho certeza que o Ramires, que eu tenho algumas dúvidas assim, sobre o trabalho, eu tenho certeza que o Ramires... Eu acho que tá tudo bem. Eu não escalaria o Marcos Guilherme, não escalaria o Zé Gabriel. Se eu discordo agora, lá na Venezuela, Guerrinha, lá na Venezuela não foi só o Ramires que perdeu. Lá na Venezuela teve preguiça. O Ramires não mandou o Moisés com aquela bola daquele jeito lá. O Edenilson e o Lomba não tem a mão do Ramires ali naquele erro, né? Senhores amigos, a Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos. E com inovação e excelência, ele espera fazer muito mais. E atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br e nas redes sociais. O Eduardo da Aurora diz o seguinte: voltou o velho Sala. Intervalo comercial. Depois eu tenho informação de Grêmio. Quero perguntar pro Guerrinho e pro Léo no próximo bloco se o Miguel Ramírez vai estar. Depois nós vamos falar um pouco de Grêmio também. Em Montevidéu, no Centenário, jogando a final da Libertadores. Ah, importante. Voltamos logo depois dos comerciais. Estude na FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP, você terá a formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD no site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência. Direito para a vida. Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana. A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados da Turma da Mônica, com os personagens mais queridos do Brasil. O pão doce é no formato bolinha, recheado com doce de leite, ideal para sobremesas. E o pão de cebola é recheado com creme de cebola e vai muito bem na hora do lanche ou churrasco. A família toda vai adorar. Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço. Agora, IESA é Fiat, e Fiat é IESA. A paixão nos move, e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora, IESA é Fiat, e Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos. Empréstimos de 5 mil a 10 mil reais sem juros para você. E quem paga os juros? É a Prefeitura de Canoas. Esse é o programa Canoas Juro Zero. Empréstimos para você pagar em até 24 meses. Feito para você que se vira nos 30, que é microempreendedor individual, empresário de eventos ou tem uma empresa pequena e uma grande vontade de seguir em frente e crescer na nossa cidade. Programa Canoas Juro Zero. Inscreva-se no site da Prefeitura de Canoas. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Finalmente decidiu comprar seu novo apartamento? Ou resolveu de uma vez por todas vender o seu? Seja compra ou venda de imóvel, agora o lugar certo é no Quinto Andar. Claro, poderíamos dizer que é pela falta de burocracia, pelo auxílio durante todo o processo ou por conta dos 8 mil contratos fechados por mês. Mas acima disso tudo, é pela segurança de fazer negócio na maior imobiliária digital do Brasil. Acesse o site www.quintoandar.com.br e saiba mais. Porque não importa quem você seja, o Quinto Andar te ajuda a fechar negócio. Nós temos a nossa reportagem circulando. Dois desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem. Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem? Seu nome? Tudo bom, Luiz Antônio. Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque tá mais barato, pesquisou. Ouvi tu falar que esse aqui tava barato. Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz Antônio. Que bom que o Thiago trouxe os valores que ainda estão mais baixos, porque aí ajuda os nossos ouvintes como esse que passou aí agora. Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação. Junho de 1976. O rádio jornalismo sério, mas informal, simpático, mas respeitoso, começou há 5 anos em sala de redação, com o inconfundível Cândido Norberto. Se ser inconfundível é ser a gente mesmo, bem, então aceito o inconfundível. Mas o que me ocorre dizer desses 5 anos de sala de redação é que importante mesmo são as pessoas que frequentam a sala de redação. Como importante destacar que somos uma equipe. e que graças ao serviço de informação de que dispomos, nos é possível falar a respeito praticamente de todos os assuntos em forma de notícia e de comentários. Ensino, cultura, saúde, trânsito, esporte, os assuntos de interesse geral e naturalmente dando um destaque também muito especial de forma particularmente agradável, tanto quanto possível, em torno de esportes. Faltam 32 dias para os 50 anos do Sala de Redação. 1h40, plano de saúde empresarial Sulmed Smart. Contrate a partir de R$ 27,40 por mês. Empréstimo consignado sem sair de casa é com a Agibank. Acesse agibank.com.br e contrate o seu em poucos cliques. Crédito sujeito a análise. Consulte Pedro. Condições dos nossos produtos. Hein, quem é que chamou? Só uma informação, saiu durante o processo ali. Talvez alguém já tenha falado na Gaúcha, eu acho que não, porque saiu meio-dia 56. O centenário em Montevidéu vai ser o palco das duas finais únicas das competições da Conmebol. Dia 6 de novembro tem a final da Sul-Americana e dia 20 de novembro tem a final da Libertadores. Penso eu que a Conmebol pensa também no processo pandêmico, né? O Uruguai está perto claro. De 40% da população vacinada. É um país com 3,5 milhões de habitantes, claro. Né? Isso vamos conta lá no mercado muito, né? Do aeroporto nas duas. Uma na Sul-Americana com o Grêmio e uma na Libertadores com o Inter. Te convido, Potter. Não, hoje, Pedro, tu não entraria. Como jornalista, sim, porque tu ia trabalhar, claro, né? Mas vai ter torcida, eu imagino, né? Apesar de que na Libertadores, ano passado, no Maracanã, teve convidados ali, cerca de 400, 500 pessoas. Não sei como é que aquele processo aconteceu. Mas então está confirmado pela primeira vez. 5 mil convidados. Pela primeira vez nesse sistema, que é novo, né? De jogo único nas duas competições, vai ser na mesma cidade. E acredito eu que a escolha também foi pela pandemia de Uruguai. Sim, lá em Liga dos Campeões. Todo mundo vacinado, Maurício, lá em Montevidéu. Tem outro ponto, Maurício, as vacinas, né? O Uruguai foi o país que comprou as vacinas e repassou para a Conmebol. Tem uma relação de. Ah, também tem isso. É diplomático e de amizade. Ah. Isso tá, o Bagé tem uma informação sobre o Grêmio, é isso, Bagé? É, pra falar um pouquinho do Grêmio no Sala, pros torcedores que estão nos acompanhando. Ah, crítica ao comandante, O Bagé fica nos xingar. Já não deu pra falar de novo. Inclusive, nós começamos o programa falando do Grêmio. Minutos. Pena que naquele momento tu tava dormindo, eu penso. Não, tanto que eu falei. Como que no boi no almoço, depois ficar dormindo. Tanto é verdade que o âncora ficou bravo com a minha colocação. Mas, Bagé, o Bagé, outro dia eu reclamei, me disseram o seguinte, o Pedro mudou o assunto pro Inter. A gente tava falando do Grêmio, aí o Pedro meteu o Ramiro no meio. Hoje é dia do jogo do Inter, Bagé. É por isso que a gente tá falando do Inter. Pois é, hoje 7:15, o Grêmio entra em campo. E eu acredito é o jogo do Grêmio. Tem razão, tem que debater. 60% do Rio Grande do Sul quero ouvir falar. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos discutir o Thiago Nunes, eu e tu, aí eu dou um pau no Thiago Nunes e tu concorda. Aí nós vamos estar meia hora falando. Qual era a notícia, tipo assim, é a polêmica do Grêmio. O Grêmio ganha tudo. O Grêmio contratou um treinador que vai ser o próximo treinador da seleção brasileira. Tá tudo certo no Grêmio. O Thiago Santos chega em Porto Alegre e vira o Falcão, Douglas Costa, tá chegando. Nós vamos discutir o que no Grêmio? É tudo unanimidade no Grêmio? Tá tudo certo. Mas baseado no que eu ouvi da chegada do Tyson, o Douglas Costa chegando agora em Porto Alegre, que é inclusive 3 anos mais jovem que o Tyson, que vem de um futebol de um nível mais alto do que o Tyson, eu tenho certeza que a partir de agora o melhor jogador da América vai ser o Douglas Costa. Não, mas o Alex, antes de jogar, tu tem dúvida que ele muda o Grêmio de patamar. Mas eu tô fazendo um elogio, obviamente, não estaria criticando a chegada do Douglas. Tu falou que tu ouviu em Porto Alegre, ouviu onde, Bagé, isso? Em vários lugares, inclusive. Onde? O Sala, em algum momento, se colocou. Quem do Sala falou que o Neymar. Mas o Tyson é uma baita contratação do Douglas Costa. Não, Neymar não. Ô, Alex, ô, Bagé. Neymar não, né, Bagé? Pô. Bagé, quem Neymar, falou Bagé? Que o Inter tava trazendo o Neymar? Não, com essa frase eu fiquei, não, né? Tu entendeu? Quando eu digo que eu tô morrendo de dor de cabeça, não se falou, mas seria bom, hein? Quando eu digo que eu tô morrendo de dor de cabeça, não precisa ligar pra funerária e passar minhas medidas. Tá, mas Bagé, eu quero que tu responda quem é que disse. Tu acha que o Tyson é uma péssima Com essas. Não, mas eu não disse isso. Não, mas tu disse que ouviu em Porto Alegre uma comparação, blá, blá, blá. Em vários lugares, eu acabei de dizer, inclusive aqui no Sala, em alguns lugares. Tá, momentos, mas o que o Sala falou sobre esses dois? Mas não é o Sala, nós temos vários debates. Olha, Tassi, eu não vou conseguir, Potter, te pegar precisamente numa terça-feira chuvosa, a 1h27. Mas é que tu falou que Porto Alegre tá falando, deve estar marcado isso em ti. Só me diz o que o Sala falou sobre o Tyson e sobre o Douglas Costa. Mas eu concordei com as duas contratações. Eu achei espetaculares. Eu também. Tu vai deixar eu responder ou tu vai, toda vez que tu me passar, eu tô falando. Tu me responder, tu não consegue responder? Por favor, não, agora a palestra, como, Alex Bagé, a palestra de Alex Bagé. A palestra de Alex Bagé deverá ser ouvida sem interferência. Não é isso. Debate é interferência. Eu só tô falando do tema. Mas tem uma informação: o Jean-Pierre está sendo preparado para voltar no Grenal agora já de domingo. Ele, inclusive, ontem já fez trabalho de chuteiras. Quando o jogador machuca por lesão muscular, ele demora um pouco mais para trabalhar de chuteira porque tem o tracionamento, né? O pé tranca na grama, então se tem um cuidado a mais. Então, quando o cara vai para o trabalho de chuteira, é porque ele já não está sentindo nenhum tipo de dor. Então, ele está sendo preparado, pela informação que eu busquei ontem à noite, para que ele já seja alternativa para o Thiago Nunes. Titular ou esteja no banco, pelo menos? Porque titular direto de uma lesão muscular é duro. Três volantes, o Grêmio vai marcar. Mas um não é mais volante. Não vai. Um deles não é mais volante. É aí que eu ia chegar. Porque nós imaginávamos, nós, de maneira geral, crônica, que com a ausência do Jean-Pierre, o Thiago Nunes fosse reprisar aqueles três volantes, né? Pô, foi o seguinte, põe o Maicon ali para congestionar, ou busca o Lucas Silva, sei lá, congestiona, igual em determinado momento, quando o Renato não tinha esses meias, ele foi lá e fez isso, naquele Grenal de 1-0, gol do Diego Souza de cabeça do Beira-Rio. Só que o Thiago Nunes foi lá e inventou, no bom sentido, o Darlan mais adiantado. Reposicionou o Darlan. Então, por quê? Porque ele gosta desse tipo de jogador, e eu confesso para vocês, eu não sei se ele ficaria, estando pronto, só como alternativa pro domingo, porque o Thiago gosta desse tipo de jogador, né? Ele chamou, Alex. 4-2-3-1, Bagé. Pode ser. Ele chamou, Diogo, o Darlan. Eu gostei até da expressão que ele usou, porque eu disse aqui, quando o Grêmio ganhou do São Luís de Juí em Passo Fundo, e eu sei, a amostragem é o São Luís de Juí, que é o jogo que estava marcado, né? Antes que a gente discuta a qualidade do São Luís de Juí. Mas lá o Grêmio tem dois gols de passe do Darlan, que jogou de meia com o Renato Portaluppi. De meia, não é meião. Naquele jogo jogou ele como foi meia. Espetacular. É verdade. E eu fiz uma coluna imediatamente a seguir, dizendo que na ausência do GPR machucado, o Darlan é o melhor meia que o Grêmio tem. E eu continuo acreditando nisso, aliás, mais do que antes. Não, mas agora ele é volante, expressão. Né, Maurício? A posição de origem não te dele. Assanha, sim. Não te assanha. Não. A posição de origem dele é volante, determinação e rótulo que ele superou. Porque o com treinador colocou. Passe, né? O Grêmio com arruma volante, passe, o Maurício muda o nome da posição não. do cara. O Matheus Henrique continua sendo volante. Se você tirar do Pedro a palavra volante, você tira do Pedro o ar que ele respira. Então o Falcão, nesse aspecto, é volante. Todos os argumentos. Tu tira a direção dele, mano. O Falcão é volante. O Falcão surge no Internacional substituindo o Tovar. De volante. O Falcão tinha a camisa 5. O Falcão tinha a camisa 5, porque foi onde ele começou a carreira. E quando ele vira meia de articulação no Inter, na seleção brasileira e na Roma, ele não quer a 10, ele continua com a 5, porque ele gostou do número. Então, você pode começar de volante e virar depois um outro jogador. E o que o Darlan hoje é, a expressão que ele utilizou, Alex, que eu gostei do Thiago, foi: eu gosto da figura de um organizador de jogo. O Darlan pode ser um organizador de jogo. E portanto, com o Darlan, volante de origem, mas hoje meio armador para seu desespero. Com o Darlan, ele tem alternado a função também do Matheus Henrique, né? O Matheus teve um pouco mais de liberdade. O Darlan tá pisando um pouco mais na área, como gosta de ser. Porque tem o cão da guarda, né? Papel do Thiago Santos. Isso também entra no papel, sem dúvida nenhuma. Claro. Hoje eu acho que ele ajeitou. 13:48, Thiago Santos. Eu tenho uma dúvida se o Pedro. Se o Pedro vai tatuar antes, o Thiago Santos ou o Celso Roth, já que ele gosta tanto de volante? O Matheus. O Celso Roth não gosta. O Matheus dizia que o Matheus era baixinho, era o cara, Darlan, que... cara, que não podia jogar. Não, mas naquele lugarzinho que botaram ele mais à frente, com aquela capacidade de marcação, ele consegue jogar. Porque, como disse o Maurício, lá em Juiz, ele deu uma demonstração em Juiz, não, em Passo Fundo contra o São Luís. Contra o São Luís de Juiz. Ele deu uma demonstração de que ele sabe meter uma bola com grande, extraordinária categoria e pifar o companheiro. Aí eu comecei a respeitar. Esse baixinho tem jogo. Não, ele sabe jogar. O ajuste que o Thiago faz é que ele e se questionava muito o Matheus, assim como se questionava outros jogadores, e a gente concluía que o problema do Grêmio era coletivo. É que o Matheus, Pedro, ele estava sendo Thiago Santos, Matheus Henrique e Darlan. Pegando os jogadores para marcar. Porque ele não fazia nenhuma, porque ele marcava pelo Maicon e ele tinha que chegar à frente. Olha, tem que ser jovem, tem que ter muita vitalidade para fazer isso. Ele não conseguia chegar à frente, isso era um problema para ele. Agora alternando ali com outro cara, o interno 4-1-4-1 ou com o Jean-Pierre, ele chega à frente. E o preparo físico, Leonardo, já responde. Leonardo, tu me ouviu, Leonardo. Quando eu insistia que Thiago Santos. É uma aliança de conveniência, Léo. Não se atire. É uma aliança de conveniência essa dele. Essa canalhada toda que faz parte da mesa, essa corja que faz aqui no sala de redação, ela mandava contra o Thiago Santos. E eu e tu defendemos essa contratação, porque sim, além do Thiago Santos, ele recuperou o futebol do Mateuzinho e deu ao Darlan aquilo que o Maurício agora chama de meia. Não, ele é um volante que está jogando. Ele ajustou a função da bola na frente. Calma, gente. Ele é meio campista. Calma, gente. Calma, que os adversários ainda não apareceram. É, isso também é verdade. Mas é o jogo que estava marcado, Pedro. Guerrinha. A amostragem que nós temos aí era o Grêmio. Era o Guerrinha. Mas eu queria falar. Eu sei, só que tem uma coisa que vem pela frente, que é sapato apertado. Mas aí você relativiza, claro, porque senão nós vamos ter que esperar o brasileiro só. Olha, no momento tá bem, no momento tá legal. Calma. Eu tô com Guerrinha nessa aí. Parece que tá falando Real Madrid, Pedro, aqui. É, daqui a pouco. Olha, pá, viu? Olha aqui, ó. Não, calma, espera. Mas isso a gente falou dos dois. Por enquanto tá bom. Por enquanto tá legal. Aí o Inter tava Bayern há pouco agora. E eu me lembro, Pedro, inclusive, que a gente defendeu e defendemos com violência que ele não era desgraçado, Pedro. Nós defendemos com muita violência. E aí teve um componente do programa que teve um faniquito, começou a descansar. E nunca chamamos ele de desgraçado. Prova olha o Léozinho, vou te defender, Léo. A prova da democracia do Léo, porque o Léo defende o volante armador, que tem que jogar à frente, tem que ser um cara mais inteligente no jogo de posição, e no Grêmio, no contexto do Grêmio, ele está defendendo um volante que é mais marcador, mais posicionado. Mas aí a gente vai diferentes. Essa modelos questão diferentes. Do Thiago Nunes, o Diogo e Léo, que são os caras que não estou dizendo que os outros não gostem, nós todos gostamos dessa parte tática, mas vocês obrigado, se alimentam dessa parte tática do jogo. E tu é pega, uma chatice, por exemplo, isso. Eu só fiz a escada. Na hora que o Guerrinha tava batendo o Léo, o Pedro ficou quietinho aqui. O Léo como quer, viu, Léo? Essa busca do Thiago... Pedro defendeu o marcador, Bagé. Um volante que é o cara pra sem a bola e atrás da bola. Aí reclama o jogo sem a bola. Mas a busca do Thiago Nunes, que a gente tá falando ali de ou Jean-Pierre, ou o Darlan, agora na ausência do Jean-Pierre, e que o Darlan faz uma troca de funções ali com o Matheus Henrique. O Tite, né, técnico da seleção, bate muito nessa tecla. A posição e a função. Você pode ter um jogador que cumpra de uma determinada predileção de uma posição, mas que ele possa executar outras funções ao longo do jogo. Né? E não estou contando nenhuma novidade. Só que essa busca do Thiago Nunes, ela muda um pouco desse parâmetro do técnico, que começa a olhar para o seu grupo e buscar características diferentes nos jogadores que ele já tem. Então não é simplesmente pegar, vou congestionar o meio campo, vou botar um terceiro volante. Ele pode botar e ver, e aí ele trabalhou nessa geração 9-8 lá, de 2013 no Grêmio, que tinha o Felipe Mediolaro, que tinha o Darlan, que tinha o próprio Jean-Pierre, e até por conhecimento desses jogadores, ele buscou tirar do jogador uma característica que ele tinha e que permite a ele não trancar o jogo. Ele pode continuar alternando. O meio campo do Grêmio, nos últimos jogos, isso vale para os jogos contra o Palmeiras e também contra o Independente del Valle, era uma calamidade. Ninguém marcava ninguém. O Grêmio precisava de um jogador de marcação, que, como eu disse ao Maurício certa vez, ele não atende, não guardando entendeu até posição. Hoje, porque... Não, eu estava te dizendo o seguinte, tu tens que ter um volante, alguém que cumpra a função. Faz a frase. Se for o bom, ótimo. Se não for o bom, bota o mais ou menos, bota o ruim, mas não, tem que ter o cara ali. A sua frase essencial, frase de verdade, aquela que você não diz, é o seguinte, se tiver um volante bom, que bom. Se tiver um volante ruim, melhor. Tá cheio de time que não tem essa figura desse volante. Entre o Thiago Santos e o Falcão, eu escolho o Falcão. Não te preocupe. O volante, na verdade, ele é o pedreiro. Ele é o pedreiro da obra. Isso. Se ele for qualificado, a obra vai sair melhor. Mas se ele não for qualificado, vai sair a obra. Tá aí, Guerrinha, sabedoria, tá aprendendo aí, Maurício. Mas se o prédio cair daí, se cair o prédio... Aí a culpa é do engenheiro, que manda ele fazer. O Pedro pediu agora. E se o pedreiro fizer mal o serviço, Guerrinha, o que tu faz? Não, aí bota o pedreiro logo no início, bota o pedreiro pra rua. O engenheiro tem que tirar o pedreiro. Dá pra ele um carrinho de sorvete pro pedreiro. Pedro perguntou agora, que... e aí aprendeu, Maurício? Ué, outro dia o Maurício era o melhor comentarista do Brasil. Ele se magoa fácil. O Guerrinha largou a perna aí, passou despercebido. Se o pedreiro não tá dando certo na obra, larga na mão dele um carrinho de sorvete. E se ele puser sal no sorvete, Guerrinha, aí que ele afoga no rio? Maurício, eu tô pensando o seguinte, Maurício, decisões da Sul-Americana, o Grêmio, da Libertadores, do Inter no Uruguai, sabe quem que eu vou levar? Eu vou levar o Aurora Gran Reserva, que eu vou chegar lá no mercado, General lá no mercado del Puerto, tá entendendo? E vou saborear aquela costela espetacular, mas aí do meu lado o Aurora Gran Reserva, né? E aí pago a rolha e vambora, é isso aí que tem, tá? Agora IESA e Fiat, Fiat e IESA, aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves e em Canoas, na Getúlio Vargas, acesse iesafiat.com.br. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Ideia, que você encontra, sabe onde? Claro, na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Ideia e Frigelar, frigelar.com.br. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial e das notícias. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que... Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes. Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura. Pensou fertilizante, pensou Fidagran da Fida. Quer economia ao abastecer? A escolha certa é a nova gasolina Dura Mais dos postos Rodóio. Economize até 10% no consumo de combustível e ainda reduzem até 50% a poluição. Com a Dura Mais, é mais economia e menos manutenção para o seu veículo. A escolha é sua. Escolha Dura Mais. Encontre um posto Rodóio ou Mega Petro mais perto de você. Acesse rodoio.com.br. Promoção Espaço Luz é demais. Que tal você ganhar um ano de conta de luz grátis para a sua casa? Isso mesmo, a Espaço Luz Energia, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, pode te dar um ano inteiro de conta de luz totalmente grátis. Gostou? Então participa da promoção Espaço Luz é demais. Para participar é fácil, é só acessar o site espaçoluzenergia.com.br ou no Instagram, @espaçoluzenergia e participe da promoção. Pensou energia solar? Pensou Espaço Luz. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. A segunda etapa da vacinação contra a gripe já começou. De 11 de maio a 8 de junho, idosos com 60 anos ou mais e professores devem ser vacinados. Procure um posto de saúde. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde e Governo Federal. Agora, IESA é Fiat, e Fiat é IESA. A paixão nos move, e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat, e Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos. criar soluções de transporte para que você encontre o que sua família precisa no supermercado e também se sinta seguro na estrada é o que nos move. Isso nos move porque acreditamos na importância do nosso trabalho e em nossa missão, fazer com que tudo o que você precisa chegue até você. Por isso, inovamos em soluções que movem o Brasil e o mundo e nos fazem ajudar a sua vida e sua família, onde estiver e sempre que precisar. Empresas Randon. Juntos inovando por um futuro melhor. Oitavo gol tricolor, Sul-Americana 2021, Grêmio 8, Aragua 0. Hoje o Grêmio quer encaminhar a classificação na Sul-Americana com vitória sobre o Lanús na Arena. Levantou Diego Souza, subiu! A partir das 5:30 da tarde, o Hoje nos Esportes já chega ligado em todos os preparativos para a noite de Grêmio e Lanús. E hoje, de novo, a gente vai empurrar a voz do Brasil para você não perder um só lance aqui no Futebol da Gaúcha. Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação. A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Representante da Pfizer diz à CPI da Covid que o governo brasileiro não respondeu à oferta de vacinas feita pela empresa em agosto de 2020. Produção da Coronavac será paralisada pelo Instituto Butantan amanhã devido à falta de matéria-prima. Chanceler da Colômbia renuncia em meio a protestos contra o governo que já duram 15 dias e deixam 42 mortos. Tempo seco com sol em Porto Alegre, agora faz 18 graus. O tempo segue firme e com céu aberto ao longo do dia em todo o estado. As temperaturas máximas ficam na casa dos 20 graus nesta tarde. À noite, os termômetros entram novamente em declínio. A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em baixa é cotado a R$ 5,27. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 1,15%. Trânsito. Atenção para os motoristas que se deslocam em direção à Cachoeirinha pela Avenida Assis Brasil. Obras de recuperação no asfalto provocam estreitamento de pista e deixam o fluxo muito lento agora. A Freeway é a melhor alternativa entre a capital e Cachoeirinha. Também tem lentidão na Bernardino Silveira Amorim. Tem problemas ainda na zona sul de Porto Alegre. Agora há pouco ocorreu um acidente na Avenida Cavalhada, próximo a Otto Niemeyer. Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão. Nas rodovias da região metropolitana, o fluxo de veículos está rodando bem neste momento da tarde. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em GZH. Após decisão judicial, Prefeitura de Esteio interrompe vacinação de profissionais da educação. A Prefeitura já havia vacinado cerca de 945 profissionais da educação com mais de 40 anos e sem comorbidades que atuavam em escolas da rede municipal, estadual e privada de Esteio. Mas depois de duas vitórias judiciais, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje que o município deve observar o Plano Nacional e, portanto, não pode antecipar a imunização desses profissionais. O Executivo vai recorrer da decisão, mas, por enquanto, os trabalhadores da educação que não se vacinaram até agora não podem mais receber as doses, já que a Prefeitura suspendeu a imunização. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. O novo calendário começa no dia 16 de maio com os depósitos para os nascidos em janeiro e vai até o dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. Antes, os pagamentos serão feitos até 16 de junho. Segundo a Caixa, para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular. A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. São 2 2:03. Quem vai com produção volta com garantia, porque quem desce com a colheita de 2021 já sabe, já sobe, aliás, com o Calcário Fida e garante a melhor safra em 2022. Calcário Fida é a maneira mais eficiente de elevar o pH do solo, garantir o melhor aproveitamento dos fertilizantes aplicados na lavoura e, de quebra, proporcionar um ambiente perfeito para uma safra com máximo rendimento em todas as estações. Por isso, você vai confiar na Fida. Para ter uma super safra em 2002, chame o Barbosa. Barbosa! Ele é da Fida. Bom, chamei o Barbosa, será que ele vem? Diogo Oliveira, o que, é que tu tá esperando Deixa hoje à noite? Deixa eu uma coisa, eu tô achando que a Libertadores desse ano vai ser entre os brasileiros mesmo, cara. O Boca perdeu pro Santos. Ontem o River, olha, o River cavocou para conseguir um empate, foi nos acréscimos. Não tá jogando muito o River, não, tá jogando bem pouco. Então eu tô achando que os brasileiros, eu sei que quando muda a página, os argentinos viram leão. Mas, no momento, os brasileiros estão sobrando na turma. Mas, por condição técnica, eu concordo plenamente com você. O Boca e o River, hoje em dia, eles só voltam à candidatura nas eliminatórias, Guerrinha, por conta do que eles sabem, o DNA de Libertadores, eles crescem de uma fase para outra. Eles têm uma frase por lá de que a fase de grupos é uma espécie de parque de diversões e depois tirem as crianças da sala, né? Mas em termos de qualidade, se você pensar em Flamengo e Palmeiras, Léo, nem vou falar de São Paulo e Atlético Mineiro. Palmeiras e Flamengo hoje, eles fazem, por um consenso dos notáveis, eles fazem a final da Libertadores pela qualidade deles. Maurício, tem dois pontos aí. Primeiro, a pandemia que atingiu todo mundo, atingiu a Juventus, por exemplo. A Juventus está formatando esse negócio do Douglas Costa de forma que ela consiga recuperar o que ela investiu lá atrás. E é a Juventus, né? Com a família Agnelli por trás. Mas atingiu todos e atingiu os brasileiros, mas impactou muito mais os outros países daqui da América, os outros clubes, né? Então está havendo um descolamento do futebol brasileiro em relação aos demais, e tem o agravante de que o River está sendo reconstruído pelo Gallardo. O Gallardo está reconstruindo um River, está formatando um novo time, e o Boca, ele vive numa crise constante desde aquelas últimas duas derrotas pro Boca. Ô Pedro, deixa eu só sugerir um outro tema. Deixa eu só depois lembrar. Falar da questão do Grêmio ali. Tá. Aconteceu uma coisa em Belo Horizonte que eu acho extremamente preocupante. O cara que é dono do Atlético, que está construindo o estado do Atlético, que está dando dinheiro para o Atlético, que Rubens manda Menin. No Atlético Mineiro, Rubens Menin, ele acaba de comprar a rádio da Itatiaia. Não, mas cuida só, ele comprou a rádio Itatiaia, que é para Minas Gerais o que é a rádio gaúcha para o Rio Grande do Sul, ou seja, 80, 85% de audiência. É uma coisa massacrante, uma grande emissora que trabalha, e nós inclusive trabalhamos muito com eles em Olimpíadas, Copa do Mundo e tal, nos relacionamos muito bem e sabemos a extensão da rádio, porque o cara é dono de um clube, ele manda no clube, ele dá dinheiro pro clube, ele constrói o estado do clube e ele tem a rádio do clube que é a principal rádio. Olha, eu não gosto disso, eu não gosto. Eu gostaria de ver a Rádio Gaúcha na mão do Grêmio do Inter. Eu prefiro a Rádio Gaúcha distante disso. É preciso confiar que ele saiba discernir completamente o que é a sua paixão, o seu coração e o seu negócio de construtora barra Atlético com o que é o negócio da comunicação. Eu vou partir do princípio de que quem tem essa experiência de controlar a CNN no Brasil não vai cometer o equívoco de uma mistura catastrófica. Ter uma rádio do tamanho da Itatiaia para falar do Atlético seria de um equívoco estratégico e negocial impressionante. Eu quero crer que ele não cometeria esse erro, Pedro, mas eu tenho o mesmo temor que você. Isso aí, Maurício, eu não tenho dúvida que ele não vai querer fazer isso, obviamente, né? Porque é uma questão de mercado, é outra lógica. Lá em Minas, por exemplo, se tem o hábito, é uma tradição histórica, o primeiro tempo narrado por um narrador assumidamente galo e depois o outro tempo para um narrador assumidamente cruzeiro. É, outra lógica. Isso no clássico. Agora, né? O problema isso, sem dúvida, sem dúvida. O problema, Pedro, é diferenciar a figura do Rubens Menin, galo, Atlético, do dono da rádio. Esse que vai ser o problema, porque ele é muito hegemônico, ele está falando mais do que o presidente do Atlético. Ele participa de um colegiado. Ele bota lá, grana, né? Ele entrou pagando, né? Não, tudo bem, Pedro, mas ele está curtindo essa ideia de falar, de dar entrevista, de ser ouvido e aqui e ali. Então vai ser muito difícil dissociar o cara que dirige o Galo do... Até porque daqui a pouco ninguém sabe o que ele tem em mente na questão, entre aspas, jornalística de todo o processo. É. A gente sabe o peso que tem em Itatiaia, uma rádio assim como a Gaúcha, que acompanha, por exemplo, a Seleção Brasileira pelo mundo inteiro. É, a maneira isso. que ele vai ter uma repercussão estrondosa, né? De tudo é, que ele colocar é poder, lá. Né, Bajan? É poder. É, e a característica dele é essa, né, Léo? Ele claro. É o cara, os antigos coronéis do Brasil. Tipo, exato. Eu tô pagando, sou eu que mando. Sou eu que mando, é poder. Ah, e nessa linha de poder, eu queria trazer aqui, propor para vocês o debate de ontem, a ESPN e o Sport TV e o GE.Globo, o site irmão, como diz o Maurício, trouxeram. É um movimento que vai afetar muito aquilo que é o que a gente trabalha, que é o nosso, né, o nosso meio de sustento, que é o futebol brasileiro, através de uma mudança de poder na CBF. O Rogério Caboclo está enfraquecido e me assustou, confesso a vocês, quando reaparecem no cenário e nas costuras políticas dois nomes: Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero. Eles estão costurando. Mas nunca saíram, né, Léo? O próximo. Na verdade, eles não saíram. Léo, qual é eles a verdadeira razão dessa bronca eles, do Caboclo? É isso aí. O que ele fez? O que seria, não, Potter? Não são o que, claros. Que seria esse comportamento. Só um pouquinho, Léo. O que seria esse comportamento de inadequado? Não, comportamento inadequado. É isso comportamento... que tanto a matéria da ESPN. Tanto a matéria da ESPN quanto a matéria do Martim Fernandes, do Globo.com, do GE. Falam em comportamento inadequado. Tem uma funcionária que acabou saindo e, em tese, pediu licença, em tese, por esse comportamento inadequado, mas não se especificou o que é o comportamento inadequado. Na live que ele fez, conversando com os presidentes de federação, quando tinha aquela possibilidade da segunda parada na pandemia, eu me lembro que eu cheguei, Léo, a relatar na coluna isso. Porque ele parecia esquisito ali, sabe? Ele falava num tom mais devagar e daqui a pouco ele interrompia os dirigentes que pediam a palavra e caçava a palavra, usou alguns termos inapropriados ali, até palavrões em algum momento, que não tinha muito a ver com o cargo que ele estava ocupando. O fato é que se ele de fato sair, o novo eleito pode ser presidente. Porque aí assume o mais antigo, que tem que chamar eleições, entre os vice-presidentes. E entre os vice-presidentes está o novo eleito. A costura seria para ser presidente o cara da Federação Mineira, né? Quem me falta o nome agora. O Castelan. O cara Castelan. Jovem, né? Castelan filho. Isso, o cara né? bem jovem. Então, isso. Assim, me preocupa e eu não estou vendo. E me preocupa mais ainda. Primeiro que ressurge com força... Alguém que talvez estivesse no bastidores, é possível que estivessem, principalmente o Marco Polo Del Nero, porque o Caboclo é afilhado do Del Nero, mas a figura do Ricardo Teixeira, ela não remete a coisas boas no futebol brasileiro. Eles estão banidos do futebol. Banidos do futebol. A FIFA demonstrou preocupação com o reaparecimento deles, mas me preocupa muito mais o silêncio dos clubes. É isso que me preocupa, porque os clubes vão ser reféns dessa gestão. Eles se unir e daqui a pouco é a brecha que eles precisam. Ah, mas não se une nunca. O Flamengo, com o Flamengo não tem assim, Léo. Com esse Flamengo aí não tem como. Com essa direção do Flamengo não tem. O Flamengo quer. Então a gente vai continuar na mão deles. Nós vamos continuar na mão deles. Mas eu tô torcendo muito que seja o novo eleito, porque aí o Inter vai ganhar o Brasileirão, né? Porque o Inter só ganhava o Gauchão aqui por causa do novo eleito. O Grêmio não tinha time ruim. Tu imagina o que vão dizer aqui quando tiver qualquer problema com o Grêmio. O Inter, atenção, Colorado, se o novo eleito se transformar para presidente do CBF, o Inter já na hora já começa a ganhar Brasileirão em Copa do Brasil. Começa a cair no colo. E se ele chega lá e busca justamente provar o contrário, e aí facilita a vida do Grêmio? Olha que esse teu pedido, às vezes, deu os castigos que a gente pede, hein? Não, mas não, isso pode voltar contra ti. Já aconteceu aqui na Federação Gaúcha. O Grêmio não tinha time ruim, né? Não era o Viçosa que fazia o Grêmio perder. Não, era o novo eleito, entendeu? Tipo assim, então tá. Então o novo eleito chega a CBF e finalmente, Pedro, desde que eu nasci, Pedro, o Inter não ganha o Brasileirão. Eu nasci em 79. A CBF foi um efeito dominó, né? Todos os ex-presidentes sempre tiveram alguma ligação, né? Eles sempre tiveram alguma ligação. Doutor Potter, né? Botou esse energúmetro no planeta e de lá pra cá o Inter jamais ganhou um Brasileirão. É isso, tá explicado. Sai do ar, te manda daqui. Tem razão. Vai pra Groenlândia, te manda daqui. Culpa é minha mesmo. E tem uma outra questão que tá acontecendo, Potter, que eu também acho legal a gente debater, né? Se vocês derem a liberdade, eu sugeri. Que a Copa. Ontem o Nacional jogou na Colômbia, né? E os relatos dos jogadores uruguais da delegação são assustadores. Porque a Colômbia tá com uma crise política. O River forte. Também, em Barranquilha? Tu não viu as imagens? O Galhardo. Vídeos na frente do hotel. E o gás da polícia, o gás lacrimogênio, com o vento, chegou ao estádio de Barranquilha. Porque. Enfim, há uma. Mas o problema não é o futebol, aí o problema é o. Não, mas o imposto problema. Que eles aumentaram, né? Tem que chegar lá pra jogar, né, Pedro? O problema é que dia 9. O problema é que dia 11 de junho, ou seja, menos de um mês, nós teremos uma Copa América lá. E já há um movimento, inclusive tem uma reunião, que eu acho que é hoje, que pode fazer com que essa Copa América pode se mude para o Chile. É o caso do Chile. Precisa ter Copa América. Gente, por que precisa ter Copa América? Copa América não precisa. É importante, tem tradição, eu sei disso. Não precisa. Tem que ser de 4 em 4, assim, né? Num momento desses, não precisa ter Copa América. Olha, os jogadores brasileiros, uruguaios, argentinos, até os chilenos estão todos na Europa. Se tu perguntar para eles fora do microfone, eles provavelmente vão dizer que nem querem jogar Copa América. Esse então, ano é só para atrapalhar. Não joga, só atrapalha, é isso aí, Bajé. Tá, mas por que que teria Copa América? Pra depois virar de 4 em 4? É? Em ano não, em ano ímpar? Qual é a razão? Ela é de 4 em 4 já, né? Não. Não é não? Sim. Teve agora uma em Porto Alegre que recentemente. Teve 19. Sim, sim. Teve 19. Não, mas é que a partir dessa, ela vai. Ela era pra ter. Ela vai ficar na mesma data. Teve um centenário também. Da Euro. Né? Teve a centenário, 16. Ah, tá. No ano, teve claro, 15 e 16. Para os clubes, para encaixar. Para a América. Isso, é inteligente. Para encaixar. É inteligente. Tá. Entendi. Agora, Potter, já que o Inter nunca mais ganhou o Campeonato Brasileiro, eu sugeri que tu te mude para a Gurelândia, eu tenho uma outra sugestão. Passa na Zé Pneus, tá? Aí é melhor. Aí tu olha. Antes de ir para a Gurelândia? Claro, balanceamento. Antes de ir para a Gurelândia. Balanceamento, geometria, amortecedor, freios. É para poder ir de carro. Um carro para a Gurelândia. Ah, para ir de carro. Claro. Mas não se preocupa, né? Vai querer de avião. Menos, não é? Tá, os caras não entendem. Eu vou chegar num porto, boto dentro do navio o carro e boto a Groenlândia. É, mas eu vou te dizer. Quando tu chegares na Groenlândia, Potter, vai ter uma Zé Pneus pra te atender. É isso aí que eu achava. Eu achava isso. Eu botei achava que a Zé Pneus estava botando uma filial na Groenlândia. Vai esperar o Potter. Levei a Kombi lá. Estacionei a Kombi lá e botei um pneu na conta de cada um de vocês. Ah, lembro. Na minha não tem problema, eu vou pagar. Ele, tá eu pago. Ele vai ali nos pneus e faz a revisão na Groenlândia, resolvi. Eu até assumi essa tua bronca, Bajé, mas mandei parcelar. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, a melhor escola de direito do Rio Grande do Sul, Direito para a Vida, acesse o site fmp.edu.br. Para calcário e argamassa, confia na FIDA, né? Chama o Barbosa. Barbosa! Bom, eu vou chamar o intervalo comercial e nós voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos. Atenção refrigerista! A Frigelar tem mais um canal de vendas para facilitar o seu dia a dia. Agora, além do app Frigelar, você também encontrará peças, ferramentas e componentes de refrigeração no site frigelar.com.br. O maior estoque e grandes ofertas só a Frigelar pode te oferecer. Acesse frigelar.com.br e compre sem sair de casa. Frigelar, seu centro completo em refrigeração e ar-condicionado. Agora, IESA é Fiat e Fiat é IESA. A paixão nos move e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat e Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos. Vou descrever para você o nosso mais novo produto. Ele elimina bactérias, fungos e vírus, desinfeta e sanitiza as mais variadas superfícies e, de quebra, neutraliza os maus odores. Um produto versátil para ser utilizado em múltiplas superfícies, como mesas de escritório, bancadas e até em brinquedos. Possui ação de 24 horas e vai ajudar você na proteção do seu dia. Esse é o Gimo Antibac Aerosol, para uma rotina mais segura. Mais um produto Gimo, qualidade comprovada. Já pensou se cada colaborador da sua empresa tiver a saúde cuidada com muito carinho e um conceito inteligente de atendimento? Assim é o Sulmed Smart, o plano de saúde com cuidado permanente que gera mais produtividade para a sua empresa. São planos a partir de R$ 27,40 por mês, cobrindo todas as especialidades e acesso a uma ampla rede de clínicas completas. Saiba mais em sulmed.com.br. Sulmed, carinho pela sua vida. Sabe aquele amor que nos dá forças para continuar? Amor como nenhum outro e maior do que tudo. Amor que abraça, que protege, que ensina, que nos acompanha em qualquer lugar, seja como for. Amor de quem nos inspira e nos dá coragem para continuar, não importa a circunstância. Neste Dia das Mães, encontre a melhor forma de estar junto e retribua esse amor. Uma homenagem do Grupo RBS a todas as mães. Junho de 1976. O rádio jornalismo sério, mas informal, simpático, mas respeitoso, começou há 5 anos em sala de redação, com o inconfundível Cândido Norberto. Se ser inconfundível é ser a gente mesmo, bem, então aceito o inconfundível. Mas o que me ocorre dizer desses 5 anos de sala de redação é que importante mesmo são as pessoas que frequentam a sala de redação. Como é importante destacar que somos uma equipe e que graças ao serviço de informação de que dispomos, nos é possível falar a respeito praticamente de todos os assuntos em forma de notícia e de comentários. Ensino, cultura, saúde, trânsito, esporte, os assuntos de interesse geral. E naturalmente dando um destaque também muito especial, de forma particularmente agradável, tanto quanto possível, em torno de esportes. Faltam 32 dias para os 50 anos do Sala de Redação. 2:20, a Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e quem faz crescer todos os dias seu orgulho para viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Luciano Potter, escala o time do Inter pro Grenal, vamos ver. O que eu quero, o que vai ser escalado? Essa pergunta é importante, porque o Eduardo Gabardo, lá no pós-jogo, depois do Inter perder de virada, o Eduardo perguntou uma coisa parecida e eu brinquei de questão de ordem, que é uma das chatices de uma reunião de sindicato, com todo o respeito que merece sindicato pelo trabalho que faz, por favor, me entendam. Mas questão de ordem é quando você, em vez da reunião fluir, você para discutir algo, né, do meio do caminho. Para deixar claro, porque nós estamos nesses tempos. No Congresso, exatamente o que você está fazendo agora. Esses explicando tempos, meia hora que não precisa explicar. Mas nem é trazer. Preciso. Não, mas não. Sabe por que não, Pedro? Você devia saber essa altura do campeonato. Porque nós estamos num tempo em que, mesmo quando você brinca, você tem que explicar a brincadeira. Porque alguém vai ser politicamente correto e dar no meio de você. Tem que explicar a piada. Então, pronto. Aí eu brinquei lá com o Eduardo, que era uma brincadeira como agora. Com o Garrincha e o Luiz Fernando. É, exatamente, Diogo. O que eu disse? Olha, Eduardo, a sua pergunta é: qual é o time que você, como treinador do Inter, escalaria para o Grenal, ou qual é o time se você pensar com a cabeça do Ramires? Porque aí as respostas serão diferentes. Eu vou escalar o time que ele vai colocar. Vamos lá. Uma luz agora aqui. Lomba, Rodinei, Cuesta, Lucas Ribeiro e Moisés. Lucas Ribeiro? Sim, ele jogou outro Grenal. Para marcar o Diego Souza, quem é que vai estar no jogo? Diego Souza. Quase, então ele vai seguir a mesma. Um gol, né? A lógica dele. Boa. A lógica é dele. O meio-campo vai ser Dourado, Edenilson e Maurício, que é titular do Inter. Maurício é titular do Inter, quando o Tyson não tá ali naquela posição. E na frente, eu acho que ele vai colocar o Palácios, o Galhardo e o Yuri Alberto. É um bom time. Gostou desse time aí, Garrinha? É mais ou menos o que ele tem utilizado, né, Pedro? Mas assim, Garrinha, a única que o diferencial. O que ele pode fazer no ataque? É, o diferencial seria Tyson e Patrick. Não, né? Não pode. Tyson não pode. É. Patrick também não, eu acho. Não, tá machucado. O Patrick também tá machucado. Não pode ser Praxedes e Maurício na esquerda e o Yuri Alberto na direita e o Galhardo na frente, Guerrinho? É, pode tudo, né? Pode tudo. Mas eu acho, acho que é mais ou menos por aí que ele vai fazer. Acho que é mais ou menos. É, eu acho que pode ter uma troca no lugar do Palácio. Acho que ali sim. É, como ele não tem Patrick, como ele não tem Tyson, acho que fica quase óbvio que vai ser o Yuri Alberto e o Galhardo, né? É, então eu abro dúvida ali no lugar do Palácio. Pode ser o Caio Vidal, pode ser o Marcos Guilherme, pode ser, para acompanhar algum lateral do Grêmio. Não, o Vidal já colocou o Maurício na direita. Num Grenal ele pôs o Maurício na direita. Daqui a pouco direita, isso. Maurício. E aí botou o Praxedes como titular, né? Ele pode repetir o time do primeiro Grenal. É. Quem era a frente do primeiro Grenal? Era o Yuri Alberto na frente, o Galhardo no banco, e nos cantos, Patrick num canto e Maurício na direita. Palácio. Maurício na direita. Maurício na direita. Isso aí. Tempo. Esse time, ele só não vai ser repetido porque o Patrick não pode. Então daqui a pouco pode ser essa troca. Vai ser Palácios de um lado, Maurício de outro e Praxedes no meio. Também, tenho pode ser. Muita dúvida disso. Pode ser também. Eu acho, essa não... eu acho, aí, que, acho apenas que o Yuri Alberto na direita seria uma tentativa interessante. Mas, e enfim, o Grêmio, o Diogo? Acho que não está no cenário dele. Tu anteciparias o time do Grêmio mesmo que tenha um jogo hoje à noite ou é muito temprano? É o time que vem sendo comentado sem o Jean-Pierre. Breno, talvez o Wanderson em relação ao Rafinha, mas isso aí não tem nada a ver com não colocar o time titular. Jeromel, Juan e Cortez. Thiago Santos, né, o teu preferido, predileto, Thiago Santos. Matheus Henrique, Luiz Fernando, Darlan, Ferreira e o Diego Souza na frente, pra hoje. É isso, Bagé. Mas o Bagé tem a info do Jean-Pierre, né, Bagé? É, mas pro Grenal daí. O Pedro perguntou pra hoje. Para o Grenal, sim. Pro Grenal, sim. E aí, Bagé, eu acho que tem uma questão interessante. Pro Grenal. Porque o Pedro perguntou pro Grenal. Perguntou do Grenal. Desculpa, para aí, então. Bota o Jean-Pierre no lugar do Darlan. Jean-Pierre no lugar do Darlan, pronto. O Grenal joga o Jean-Pierre. Jean-Pierre no lugar do Darlan, Rafinha na lateral direita e Diogo Barbosa lá na esquerda. Aí que tá, eu acho que lá na esquerda não bota. Eu acho que ele não bota o Jean-Pierre no Grenal e bota o Darlan. Mas o Maicon joga nesse time aí, não? O Maicon entra no final, né? Falamos outro dia. Entrado no segundo tempo, Guerrinha. A dúvida é só essa, se ele começar, se ele colocaria para começo. Começa, eu acho que ele começa com o Maicon. Eu acho que o Maicon virou o D'Alessandro de 2020. Mas aí Jean-Pierre e Maicon não vai dar. Eu acho que o Jean-Pierre voltando de lesão e o Maicon não conseguindo jogar 90. O Grêmio pode jogar. O Grêmio precisa ter a bola, entendeu? Pra evitar levar o gol, pra evitar ficar em desvantagem. Nós falamos outro dia, né? Eu acho que o Maicon tem muita chance de começar o Grenal. Com o Jean-Pierre daí mesmo, Guerrinha? Mas com o Jean-Pierre? Sim, tu faz três. Não, três sei que dá, ali, taticamente. Maicon, Thiago Santos, Matheus Henrique, Matheus Henrique, na frente deles Fernando. O Jean-Pierre e mais adiantado o Ferreira e o Diego. E o Diogo. A amostragem guerra do Maicon contra o Aragua, olha, foi contra o Aragua. O Aragua chegou três vezes no primeiro tempo. Ele não deu a consistência que o Grêmio teve, por exemplo, contra o Caxias. Aí contra o Caxias ele começa com o Darlan. Mas o Maicon tem. Acho que o Darlan não sai também. Mas o Maicon tem, como lembro, Guerra tem toda essa questão da liderança, de ser um cara importante e tecnicamente ele é bom. Não, mas a dúvida estaria o D'Alessandro também tinha isso. O D'Alessandro também tinha isso, né? Ele foi pro banco porque simplesmente não suportava 90 minutos quarto domingo. Danilo do Corinthians também é um bom exemplo. Eu acredito que o Jean-Pierre joga para o Grenal. E acredito que as laterais sejam mantidas, o Rafinha e lá na esquerda o Cortez. Porque quando se trata de um jogo mais pesado, ele tem feito, o Thiago Nunes, a utilização do Cortez. Ô Pedro, deixa eu só fazer uma lembrança importante. Cortez libera o Ferreira. Fosse vivo, estaria completando 90 anos, Fábio Koff. Num momento em que a gente fala aí de grandes lideranças e até a ausência dessas grandes lideranças, o Fábio Koff foi daqueles gremistas, né, que é eternizado, né? Faleceu aí, acho que se não me engano, há cerca de 4 anos, mas foi um cara que à frente do Grêmio, ele não só alavancou a história do Grêmio, ganhando tudo de importante que ele disputou enquanto presidente do Grêmio, mas alavancou também a ideia mercadológica, até dá para usar esse termo, do futebol brasileiro, né? Naquela participação do Clube dos 13, a maneira que ele conseguiu, de certa forma, ser uma liderança para profissionalizar o futebol brasileiro. Então, abraço toda a família aí. Infelizmente não lembrança, mais entre nós. A história do business do futebol começou com Fábio Koff. Recebi aqui uma comunicação lá do pessoal da divulgação do Grêmio, que chegou o Grêmio Cell, operador oficial do Tricolor. Olha aí, fazendo negócio, com giga mais barato do mercado e planos pré-pagos. A partir de R$25, Grêmio Cell conta com a melhor cobertura de rede de WhatsApp ilimitado, gigas e minutos que acumulam ligações sem taxas extras para outras operadoras fixas ou DDD. E os sócios têm 50% de desconto. Então quem é gremista, dá uma olhada nisso aí, tá legal? Muito obrigado a vocês. O garoto pelo propaganda carinho dessa campanha, Pedro. O garoto propaganda vai ser o Thiago Santos, porque ele faz cobertura, entendeu? Cobre aqui. E o bom é que essa conta nunca fica no vermelho, né? Nenhuma novidade, Pedro. Mais uma. Eu acho que a novidade é hora de fechar o programa, porque tá piorando a qualidade, tá indo pro ovo. Tentei falar com o Dr. Toigo. Obrigado, não consegui, Maurício. Ele não me atendeu. Obrigado. Ele não quer saber de mim. Também não te atendeu, eu não, é? Eu não sei o que, que eu fiz pra ele, mas ele não quer saber de papo. Não, com esse cara aí não quer papo. Guerrinha não conseguiu, nós estamos na mão. Se eu não conseguir falar com o Toigo e com o Julinho, nós estamos mortos, né? O Julinho é um caso perdido. Caso perdido, eu também acho. Caso perdido. Alemão, o que, que tu tem de novo aí, Alemão? Pedro, Gaúcha Mais vai acompanhar a parte final do depoimento do CEO da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo.